ela trava minha pica. Tipo a porrada no saco. Realmente, você que é foda. Ah, vai tomar no cu, porra. Tá falando que é dormela da PV, seu brancacido. Quer afrontar quem tu copia? Aí, aprendeu com nós, queria ser nós, e hoje quer peitar nós. Vai entender. Aí, e o prêmio de maior campeão da cena vai para ele, Natanael. Ô cuzão, você está ouvindo o JS da tua, irmão. É o caralho, tu é chacota do mano. Da Vita, tu é cria, prefiro o outro ano. Card que eu sou cria da PV. Sei que o Real 23 cague anda pra você. Não é chefinha, chefinha, pode parar de gracinha. Antes da fama, tu tava na fila criando rolinha. Antes da fama, eu tava na torre muito dragado. Tu corre atrás de rolinha, eu corri atrás do blindado. Eu sou Real Trap Nato, nasci no berço do tráfico. Qual foi do chefe? Tem chefe? Tá preso em um contrato. Meus descontos te pagaram, seu viadinho enjaulado. Orochi não viu retorno, cortou o rabo de cavalo. Olha como tá diferente, a princesa tá mudada. Mudou o corte de cabelo e ainda copia a rapaziada. Se nós é cópia de gringo, você é a cópia da cópia. Quando eu lancei, eu sou eu, tu veio chupar minhas bolas. E o menor da tua tropa, o que fala da tua tropa? Copiou PV Freestyle, mas o som ficou uma bosta. Sujeito homem reconhece o outro, por isso te tiram pra bebel. Chefinho menor de ouro, se derreter dá um anel. Se o central se fosse Smurf, chefinho era engasgamel. Tu é marrento e tilt, igual o nego do Borel. Um, tu não tem canal. Dois, você tem contrato. Três, não mexa com nós. Quarto, motivo tu é fraco. Um, tu não tem canal. Dois, você tem contrato. Três, não mexa com nós. Quarto, motivo tu é fraco. Aí, calma aí, calma aí, calma aí, copião tá ligando aqui, mano. Vamos ver o que ele tem pra falar pra ganhar aqui, mano. Mostra a gravação, mas eu que mandei mandar mensagem pra tu, cara. E falei, pá, tem o número do JR do PD no menor, pô, mano. Aí tu falei, pá, Gabriel, manda mensagem no menor, pegou a visão, que vocês errou, copiou o bagulho no menor. Eu mesmo falei que ele copiou o bagulho, pegou a visão e o bagulho tá igual. Pegou, falei pra ele, ó, tem muito parceiro que pode lançar, porque se não puder lançar, não lança o bagulho, pegou a visão, porque o menor já lançou um bagulho assim. Não tem um porquê de você lançar um bagulho igual do parceiro e o parceiro não liberar. Que pariu, copiaram o Mega Boss. Chefe de porra nenhuma, tu trabalha pro Orochi. Para de caô, chefe, para de gracinha. Bati de frente com a tropa, só não bate na tua mina. Ele copiou o Aruan, até o corte de cabelo. Mas não pôde ajudar quando o seu irmão foi preso. Odiei a sua dancinha, vou fazer tu dança frevo. Ameaçou minha família, eu podia te matar primeiro. Você não é 23, tá distrito, tu sumiu. Pra não perder o 23 do nome, voltou igual putinha. Um, tu não tem canal. Dois, chefe é funcionário. Três, não mexa com nós. Quatro, motivo de fraco. Um, tu não tem canal. Dois, chefe é funcionário. Três, não mexa com nós. Quatro, motivo de fraco. Um, tu não tem canal. Dois, você tem contrato. Três, não mexa com nós. Quatro, motivo de fraco. Tu não assumi nem tua mancada, pô. Isso aqui que tu falou foi pra quem, pô? Eu trato a minha pipa, chupa a porra do meu saco. Lava a boca pra falar de nós, pô. Achou que ia passar batido? Nós é Real Trap mesmo nessa porra. E ameaça quem tu pode.